de São Paulo, cidade de São Mateus. Vivendo a vontade de quem quer viver de pé. As promessas de Abraão chegou até aqui. 2008, saí do meio da parentela, acostumado com o cotidiano da favela. Busão lotado, itinerário bem conhecido, do Concos ao terminal era dos palitos. Parte disso, viver a promessa de Deus, o que foi dito pra Abraão até aqui se estendeu. Sou L.A., branco do gueto, estilo conhecido, Memphis, Tennessee, minha cara xingado gringo. Parte disso, viver a promessa de Deus, o que foi dito pra Abraão até aqui se estendeu. Se Deus prometeu, fica tranquilo, na melhor vai se cumprir, irmão. Creia nisso, liberdade e assistida aqui no nome de Deus. O que foi dito pra Abraão até aqui se estendeu. Se foi Deus que te escolheu, então tá bom, tá firmão. Quem confirma, acredita, irmão, vai até o final. Liberdade e assistida aqui no nome de Deus. O que foi dito pra Abraão até aqui se estendeu. Se foi Deus que te escolheu, então tá bom, tá firmão. Quem confirma, acredita, irmão, vai até o final. Liberdade e assistida, precisou só chamar pra orar com os irmãos, pra sorrir, pra chorar. O DDD é 61, precisou, bate o fio, liga os manos de oração. Desse lado do Brasil eu vou citar alguns nomes, só pra não me esquecer. Epidemia, gospel rap, os manos do Alta Voltagem. Também tem o WT, sem palavras para ti. Foi quem acreditou no ranking aqui. Eu me lembro muito bem o ano de 2010, sem nenhum real no bolso, sem as notas e sem mais. Na direção do nosso Deus, guiado pelo Espírito, saiu o primeiro CD no mês de novembro. Muita alegria, vários corre, várias vidas, conhecendo a caminhada do Liberdade Assistida. Saí de Taguatinga pra gravar no céu azul, poucos acreditaram, mas um novo amanhecer nasceu. Tudo isso foi vivido só por Deus, pela fé, que até hoje sustenta o mano aqui de pé. Missão Norte, Nordeste, em vários lugares, no Centro-Oeste, no Sudeste, a minha casa, também no Sul. Liberdade teve lá e viu o quanto nosso Deus pode abençoar. Se Deus prometeu, fica tranquilo, na melhor vai se cumprir, irmão. Creia nisso, liberdade e assistida aqui no nome de Deus. O que foi dito pra Abraão até aqui se estendeu. Se foi Deus que te escolheu, então tá bom, tá firmão. Quem confirma, acredita, irmão, vai até o final. Liberdade e assistida aqui no nome de Deus. O que foi dito pra Abraão até aqui.